queria ser o grande herói das estradas. Tudo que você queria ser um segredo. Fala mais na porta e no arame desabada. Tudo que você devia ser. Não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você devia ser. É melhor do que nada. Tudo que você podia ser.